Cena rotineira no bairro, 80% aqui cresce sem pai. Ou melhor, sem um espelho masculino, revoltado com seus familiares. Cai pra rua, desconta na droga, no álcool, no crime se envolve. Metamorfose que faz nossas crianças virar um monstro que porta os revólver. Uma par de criança carente, mas não de dinheiro e sim de carinho. Um abraço, um beijo, ouvi, eu te amo, não tem dinheiro que paga o sorriso. Fez falta pra mim também, eu sei, ia fazer diferença, como eu sei. Formação de caráter vem de casa, a rua não dá mel pra ninguém. Esses caras também não entendo, não teve pai, também pagou veneno. E a primeira mulher que engravidou, meteu o pé, deixou no sofrimento. 80% nem paga pensão, nunca levou o filho no playground, mas no rolê tá sempre bonitão, com os combos de uísque, os rasantes de nave. E no status sempre o pai tá on, mas na vida real o pai tá off. Não esquece que um dia envelhece, cê vai precisar de alguém molecote. Minha mãe foi guerreira, carregou no peito a família com trampo de doméstica. Sofreu na lavoura, na mão do marido sofreu por violência. Ressaltando, nem todo abandono é ruim, a moeda possui os dois lados. Um ambiente com brigas e gritos é mais que pesado, é carregado. Tem cuzão que se envolve com mina, com filho, quer meter o louco no filho dos outros. A resposta é maior do que fosse seu filho, cê tem que fazer a parte do outro. Deus, abençoa o seu filho, livra desse caminho cheio de maldade e espinho por onde eu andei. Oh Deus, abençoa o seu filho, sei que eu não tô sozinho, em ti deposito minha fé e sempre vencerei. Oh Deus, abençoa o seu filho e livra desses caminhos cheio de maldade e espinho por onde eu andei. Oh Deus, abençoa o seu filho, sei que eu não tô sozinho, em ti deposito minha fé e sempre vencerei. Na máfia chinesa, o marido que trai a esposa não tem confiança. Não merece respeito quem desrespeitou a pessoa que divide a cama. Vi vários chorando perante o juiz, que 300 conto não dá pra pagar. De rolê na balada, entope o nariz, no balde com gelo descendo de pá. Quem no dia dos pais faz artesanato na escola, na saída só cola a mãe, pega o desenho, amassa e joga fora. Quantos pais despreparados não soube lidar com o choro da criança? A janela aberta, o vizinho filmou, caiu pela câmera de segurança. Arrogantes, pé de cana, bafo de aguardente, babá quando grita, hematomas no rosto da mãe. O filho assiste, claro, traumatiza, sequela é dificuldade na fala, no raciocínio pro resto da vida. Cê não pensou que faria tanto tanto mal, uma discussão de família. Oh Deus, abençoa o seu filho e livra desse caminho cheio de maldade e espinho por onde eu andei. Oh Deus, abençoa o seu filho, sei que eu não tô sozinho, em ti deposito minha fé e sempre vencerei. Oh Deus, abençoa o seu filho e livra desses caminhos cheio de maldade e espinho por onde eu andei. Oh Deus, abençoa o seu filho, sei que eu não tô sozinho, em ti deposito minha fé e sempre vencerei. Em ti deposito minha fé e sempre vencerei. Te deposito minha fé.